posso imaginar, um pouco me controlar diante desse amor. Enchente de desejo atentado ao pudor, teus olhos, o teu olhar, é tudo de bom que posso lembrar, invade o meu ser. Provoca tempestade de amor e prazer. Ela brilhava pra mim como um ritual, cena de amor sem fim, brilhando pra mim, estrela adiante, amor sem fim, brilhando pra mim como um ritual, cena de amor sem fim, brilhando pra mim, estrela adiante, amor sem fim. Desejo atentado ao pudor, teus olhos, o teu olhar, é tudo de bom que posso lembrar, invade o meu ser. Provoca tempestade de amor e prazer. Ela brilhava pra mim como um ritual, cena de amor sem fim, brilhando pra mim, estrela radiante, amor sem fim, brilhando pra mim como um ritual, cena de amor sem fim, brilhando pra mim, estrela radiante, amor sem fim. Me diz o caminho em que posso andar, estrela que à noite tem o dom de cantar. Caminho em que posso seguir e leve a solidão pra bem longe de mim. Sempre brilhando pra mim como um ritual, cena de amor sem fim, brilhando pra mim, estrela radiante, amor sem fim. Pra mim, estrela radiante, amor sem fim.